Uma plateia vazia, um ensaio no salão, o acabar de uma poesia, o nascer de uma canção. Umas vidas para viver, uma história para contar. Tudo vai acontecer como a orquestra acompanhar. Um certo tremor na voz e algum brilho no olhar, para cantar para todos vós, o cantor vai chegar. Cantor latino, latino, cada canção destino, tanto canta o amor como a solidão. Cantor latino, latino, este cantor existe, muitas vezes alegre, outras triste. Cantor latino, latino, cada canção destino, tanto canta o amor como a solidão. Cantor latino, latino, este cantor existe, muitas vezes alegre, outras triste. Depois de cada canção, muito público a aplaudir, sente até a obrigação de cantar outra a seguir. Quando o espetáculo acabar, quando a cortina correr, tudo vai recomeçar, a própria vida vai viver. Cada canção destino, tanto canta o amor como a solidão. Cantor latino, latino, este cantor existe, muitas vezes alegre, outras triste. Cantor latino, latino, cada canção destino, tanto canta o amor como a solidão. Cantor latino, latino, este cantor existe, muitas vezes alegre, outras triste. Muitas vezes alegre, outras tristes. Eu não sei o que te fiz para ser abandonado. Eu não sei o que te fiz para ser assim magoado. Foi por amor, por amor. Foi por amor, por amor. Por amor, fiz e conversei. Fui criança, fui louco. Não cheguei a entender o que te fez partir. Não cheguei a perceber qual o mal que te fiz. Foi por amor, por amor. Foi por amor, por amor. Por

razão está escrita nas mãos e vemos a noite a mudar os dias nas malhas da traição. Amor, God.

vivemos sem saber o que era o perigo de beijos e de cravos encarnados, do calor do vinho e dos amigos, daquilo que para os outros é pecado. Tu sabias que eu vinha ter contigo, pegaste-me na mão para dançar, como se acordasse um sonho antigo. Nem a morte nos pode separar. Nós somos um instante no infinito, um fragmento à deriva no universo. O que sinto não cabe num só verso. E enquanto olhares para mim, eu sou eterna. Estou viva enquanto ouvir. E a música que ouvimos vem de cisma. Outra não é a água que corre, outro não é a areia que limpa, outra não é um bluff de mesa, outro não é a carta que dita, outra não é a rede que pesca, outro não é a hora que fica. Outra é só, outro tem, outra vai, outro quem. Outra disse, outro seu, outra outro, sou mais eu. Outra não se vira do avesso, outro não lhe importa a cara limpa, outra não se para pelo tempo, outro nem sequer a vaga vinga, outra não se abraça no pecado, outro é casa de mal amado, outra cai do céu mesmo estrelado, outro a esquina esconde a companhia. Outra é só, outro tem, outra vai, outro quem. Outra disse, outro seu, outra outro, sou mais eu. Outra é só, outro tem, outra vai, outro quem. Outra disse, outro seu, outra outro.